Que eu te queimo embaixo do sol, na frente do mar. O que te fez sorrir, puxa e passa pra cá. Noite embaixo do lençol, até o sol raiar. Quando eu vou ficando crazy, só crack, tira o sal, acende o raca. O clima é natural, wow, abre o guarda-sol. Puxa bem de olho o mar. Na praia eu vou ficando, eu vou fritando, que sol. Tá tão claro que eu nem vi direito. Posiciona a lupa na cara, dá uns puxo daquele jeito. Com essas drogas tão em slow moment, largo MD. Acordado eu tô desde ontem. Pingo céu azul e todos os problemas somem. Tô com meus parça, minha gata aqui, o que me convém. Tá com foda-se, porque eu sei que eu sou assim. Segue meus sons, hein. Focado no mato, eu fico bem, bem. Repara, a natureza é uma arte. Lembra os números de Fibonacci, liga. Geometria sagrada, flaga, explica a flor da vida. Eu dentro d'água, longe de sampa. Um quarto drink, pique, planta. Minha dama na canga, umas grama na manga. Puxa embaixo do sol, na frente do mar. O que te fez sorrir, puxa e passa pra cá. Noite embaixo do lençol, até o sol raiar. Quando eu vou ficando crazy, só crack, tira o sal, acende o raca. O clima é natural, wow, abre o guarda-sol. Puxa bem de olho o mar. Na praia eu vou ficando, eu vou fritando, que sol. Clima que eu vou forte no estilo tchê tchê tchong. O canque da malaqueza lá na seda ou no bonde. Eu tava comendo no canto da pedra, esperando o sol raiar de novo. Pois a madruga de cap de luva na fruta tá. E de chinela na praia, ela traga e cante Mari olhando o piro chapo. Ela com o pé de tute, arasguai, cê que aprecia minha laia. Do jeito que vivo a vida, bandido no estilo malaco. De vira o que faço e não deixo falha, então. É de frente pra praia que ela adora fazer topless. De biquíni cavadão ela tirou o meu estresse. Vodka com jazz, skunk que eu colhi do pé. Passo o protetor e coloco meu boné. Bem na sintonia que eu sei que meu bem me quer. No mar pra Iemanjá eu vou deixando meu axé. Esparce o chapo globo, analiso o bumbum guloso. No bruxo eu dou uns puxo com ela debaixo do sol. Na frente do mar, o que te fez sorrir. Puxa e passa pra cá, noite embaixo do lençol. Até o sol raiar. Quando eu vou ficando crazy, só crack, tira o sal, acende o raca. O clima é natural, wow, abre o guarda-sol. Puxa bem de olho o mar. Na praia eu vou ficando, eu vou fritando, que sol. Eu quero assim, vou de cabelote pra te ver ao sol. Na magia de te ver brilhar, ter um belo dia para festejar. Junto com a família, te ver cair e não levar o meu sorriso. Essa planta me levita, seguindo o traço de luz que desce do sol.